Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão juntos? Pega o seu braço um pouco para o alto, vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós damos glória a Deus. Aleluia. Então, boa tarde a todos. Deus abençoe seu coração. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Porque nós viemos aqui, não é? Para termos um encontro com o Senhor hoje através da palavra e do Espírito Santo. Amém? Então, tá certo, tem pessoas que, né, se precisar de um psicólogo, um psiquiatra, seja bem acompanhado. Mas quem participa de um momento desse de adoração e também da palavra e a oração em línguas, não vai precisar. Não, não vai precisar, porque o autor da vida vai fazer todas as curas, né? Todas as curas que a alma precisa, porque foi ele que nos criou. Então ele sabe das trevas que estão lá, ele sabe os pecados, os traumas, enfim, tudo que está atrapalhando, tudo que está, né, fazendo essa pessoa ter esses problemas, né? Às vezes é depressão, às vezes tem tanta coisa, tristeza, amargura, falta de perdão, mil coisas, né? Por aí, sabe? O temperamento, o gênio da pessoa, tudo vem baseado nessas coisas do homem velho. Mas a palavra de Deus é para ajustar, né? Nós não podemos andar mais no homem velho, porque o Senhor já deixou bem claro que é para nós pormos fora da nossa vida o homem velho. E aonde que está esse homem velho, gente? Na mente. Ele está na mente. Então, é essa parte da alma que nos dominou sempre antes de nascermos de novo. Agora que nós nascemos de novo, essa mente antiga, corrompida, não pode mais nos dominar. Então, tem que ser uma mente renovada. Tá? Uma mente que vai ser transformada, inclusive. Ela é renovada e transformada. Então, quando acontece isso na nossa mente, as curas na alma acontecem, né? Demais. Então, é importante que a palavra de Deus, quanto mais nós vamos lendo a palavra, mais ela vai sendo cura para nós. Porque ela vai ocupando o lugar, né, daqueles pensamentos antigos, de trevas, que acabava com a nossa vida. Então, nós éramos guiados por influência de situações que nós vivemos na vida. Sabe? Coisas que nós recebemos, às vezes agressões verbais, pode ser, não precisa ser só física, mas pode ser física também, mas verbal, humilhação, sei lá, gente, complexos e daí por diante, né? Então, a palavra de Deus, ela vai ocupar este lugar. É o máximo isso. Então, é tudo que esse livrinho aqui, da Marilyn Hick, tem a ver, que é a chave número um do sucesso, que é a meditação. Então, ela vai falar sobre Josué, né? Que Deus falou para ele, medita, né, neste livro, dia e noite, e põe essas palavras na sua boca. Então, ele conquistou a terra prometida com a força da palavra de Deus. Então veja a importância, tá? A mente dele estava cheia da palavra de Deus. Então ele pensava a palavra de Deus, tá? Porque ele não era nascido de novo, ele não tinha o espírito nascido de novo para estar com o espírito dele, né, cheio da palavra para poder guiá-lo. Mas esta palavra, a palavra de Deus, a lei, estava tanto na boca dele que influenciou a alma, o pensamento. Veja o poder, né, minha gente? Então, ele, em 6 anos e meio, ele tomou posse da terra inteira. Tá? Não é demais isso, gente? Então, veja que a palavra de Deus, é preciso seguir o exemplo, aliás, a orientação de Deus, que é meditar. A palavra de Deus, se eu aprendo a meditar nela, ela muda a minha vida, ela traz solução para todos os problemas, que ela muda o meu pensamento. Mas como que eu vou meditar? Eu tenho que ler muitas vezes um livro, né? Então a gente começa lendo os livros do Novo Testamento. Você pode começar, aqui no pastor David diz, leia primeiro os livros pequenos, né? Que aí você aguenta ler. Então, 15 minutos, 20 minutos, você consegue ler um livro pequeno. Então, se você ler aquele livro 30 vezes, você não precisa ler num dia 30 vezes. Mas se você, por 30 dias, ler uma vez, tá? É o suficiente para aquilo ir se abastecendo você. Depois você passa para outro. E assim vai. Assim por diante, você vai sendo carregado da palavra. A palavra de Deus vai sendo um alicerce para a sua vida. Mas olha, tem que ser junto com a oração em línguas. Você tem que orar muito em línguas, porque os teólogos, eles sabem até as vírgulas na Bíblia onde estão. Eles sabem que página, de tanto que eles estudam mais com o intelecto. O intelecto não vai trazer milagres e nem transformação na vida, porque muitos deles nem creem que os milagres são para agora, que as curas são para agora, que isso era lá para a igreja primitiva, isso era lá para aqueles dias, tá? E a doutrina errada entra por aí. Mas com a oração em línguas, toda a doutrina errada é tirada da nossa vida. Porque eu estou lendo a palavra, eu estou orando em línguas, a doutrina errada vai sendo tirada. É o máximo. Você começa a pensar diferente. Então você começa a ter uma emoção equilibrada. Não é o máximo isso? Isso que é força. O que é a fraqueza, gente? É uma emoção desequilibrada. Quando vem um problema, você se desmancha, cai. Você não aguenta. Por isso que o Senhor disse, ser forte no Senhor. Né? Está escrito em Efésios. Está certo? Capítulo 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é isso. É na palavra que eu vou ficar forte. Porque quando as dificuldades vêm, quando a circunstância vem, o ataque do diabo vem, ele não vem para brincar, ele vem sério. E se eu não sou forte emocionalmente, eu caio. Então, um soldado caído, derrotado. Pode ser que área for. Ele vai atacar, ele fica rodando, né? Uma área, outra hora é outra, ele não para. Ele fica atacando sem parar. Para ver aonde que ele vai emplacar e vai destruir aquela vida. Porque o povo do mundo já é dele mesmo. Agora ele quer as pessoas salvas, os cristãos. Ele quer tirar a salvação. Então os ataques vêm mais forte ainda. Para ver se pega de novo. Para morrer espiritualmente. Tá? E se não morre espiritualmente, também não vai ter vitória nenhuma. Fica numa vida lastimável, que não é o caso. Então, a meditação na palavra vai trazer vitória. Então, você ouvindo a palavra, você vai começar a sentir uma força interior. É impressionante, você sente aquilo. Depois de você ler muitas vezes, orar muito em línguas, quando você retoma e vai ler, é como você está com sede e bebe água, dá uma ali, uma coisa boa. É isso. Você sente isso no seu espírito. E a sua alma fica abençoada. É maravilhoso isso, tá? Então, procurem ler mais a palavra de Deus. Procurar um tempo para ler todos os dias um livro. E orem em línguas. Mas faz que nem o pastor Deus diz. Pega dois potinhos, põe lá 30 feijão, 30 milho. E depois você vai passando para o outro até você saber que você leu as 30 vezes. Ou vai riscando no calendário, como você queira. Para você não se confundir e ou até se enganar, né? Ah, já fiz e acabou não fazendo. Vamos, vou passar para outro, acho que já fiz. Não, é para você fazer, porque funciona. Então, para você ter um controle de que você leu 30 vezes. Então, quanto mais você lê e mais você ora em línguas, mais você vai recebendo a paz do Senhor. Paz quer dizer ser forte. Tormento quer dizer ser fraco. Vocês estão acompanhando? Porque aquele tormento, gente, aquele martelo dentro, na cabeça, aquilo é inferno. Ninguém aguenta isso. Tá? E não é pra gente viver desse jeito. Então, a meditação na palavra vai ajudar muito a ficar forte no Senhor. Estão acompanhando? Nós temos que ser forte. Então, a palavra de Deus faz isso. Então, é uma das chaves. E para ter sucesso, porque o Senhor disse, se você meditar na palavra, você vai ter sucesso. E tudo que você puser a mão vai ser abençoado. Onde você puser a planta do seu pé vai ser seu. Então, são as promessas de Deus que são realizadas, recebidas, se eu estiver nelas. Não acontece porque não está nela. Tá ok? Então, quanto mais você busca a palavra, mais ela vai mudando a sua mente. Não é com esforço, tipo, eu vou mudar, vou mudar, vou mudar. Não é assim. O esforço que nós fazemos é sentar e ler. Porque às vezes é uma guerra, né? A alma não quer. Ou o tempo não quer deixar. Tá? Mas se eu me proponho, então, a me esforçar a fazer, aquilo vai acontecendo. Porque a palavra de Deus é vida, é luz. Ela vai entrando dentro de mim. Ela vai me dando paz. E toda vez que eu sento para ler, depois de um bom tempo que eu já li bastante outros e outros livros, ao ler a palavra você vai sentir aquela paz, a presença de Deus, a força de Deus na sua vida. Então é isso que nós precisamos, tá ok? Então esse livrinho é indicado para isso. E esse aqui do Kenneth, que é Nos Limiares da Fé, são lições. E ele vai explicar como que eu vou ficar firme na fé, ser forte na fé, por que que as pessoas duvidam, como que é ser fraco na fé. Então ele vai ensinar bastante e dicas assim, tipo, como que eu vou me firmar na fé. Então as lições são muito simples, fáceis de entender e são dicas para a gente ficar firme na fé. E essas explicações que ele dá, tudo Jesus que ensinou, né? Para ele, que mandou ele ensinar sobre a fé. Então, isso aqui resolve. Mas, gente, tudo junto com a palavra, com a adoração e com a oração em línguas. Isso é preciso. Não esqueçam da confissão da palavra. Confessar a palavra muda a nossa vida, muda a nossa cabeça. Tá? Quem não está com paz, vai confessando o versículo da paz. Muitas vezes. Vai adorando o Senhor e confessando o versículo da paz. Gente, 1 minuto, 10 minutos não é suficiente para um poço vazio. É que nem um conta-gota de água, pim. Um poço vazio não resolveu, certo? Precisa cair um montão d'água lá, sabe? Assim, uma chuvona forte. Então, precisa falar muitas vezes e um bom tempo. Então, não é só uma vez que eu falei, duas vezes. Não, fica lá falando a palavra da fé. O versículo que fala da fé. Você vai falando. E vai adorando o Senhor. E vai repetindo. Se você esquece, escreve no papel, né? Porque às vezes, ai, dá um branco, né? Como que é, já começa pelo meio, vai pelo... Esquece. Escreve e vai falando. Até você não precisar mais. Se você precisa de paz, quem não precisa, hein? Isso aí é importante para você equilibrar as suas emoções. Pessoa forte emocionalmente consegue enfrentar o diabo. Quando o ataque vem, você fica em pé na cara dele. Você não é destruído. Você não fica rolando no chão igual cobra, se torcendo. Que é isso que é. O golpe dele é para acontecer isso. Vocês estão acompanhando? É? Então, você está visualizando a sua vida. O que que acontece quando você recebe um ataque do diabo? Tá? E para você não entrar no ataque dele, o ataque vem, mas você não recebe. Você fica na posição de ofensiva sempre. As pessoas só querem ficar assim, na defensiva. Se o diabo vier, não é assim não. Você já tem que ir atacando o bicho. Você tem autoridade. Vocês estão acompanhando? Nós temos mais que estar na ofensiva do que na defensiva. A nossa postura tem que ser de guerra mesmo. De autoridade. De domínio sobre a situação. Então, por isso que você tem que conquistar a sua vida primeiro. A sua alma. As suas emoções, o seu caráter. Vocês estão acompanhando, gente? E tomar muito cuidado com as pessoas que te rodeiam, como elas vivem, o que elas falam, o que é o conceito de vida que elas têm. Porque se não forem baseados na palavra, estão destruindo você. Então você não pode seguir aqueles conselhos. Conselho você tem que receber de Deus, conforme Salmos 1, versículo 1. Você tem que receber o conselho de Deus e não de gente que fala coisas que vão destruir você. Vocês estão acompanhando, gente? Isso tudo vai mudar a sua mente. Então, glória a Deus, porque nós temos o maior que habita ainda dentro de nós para nos fortalecer. O negócio é buscar Deus. O negócio é querer. Tem gente que quer e tem gente que não quer. Tem o livre-arbítrio, não tem importância quem não quer. Porque vai ter o que não quer também depois. Não tem importância. Porque Deus não obriga, mas Ele já está dando a, já está à disposição de quem quiser. Então, se eu não quero, eu tenho que me esforçar a querer. Depende de você. Para onde você quer ir? Que lugar que você quer ir? O que, que você pensa do seu futuro? Você nem quer pensar. Nem vou pensar que um dia eu vou ter que partir. Que um dia vai chegar a minha vez. Não, eu tenho que estar preparado, Jesus falou, né? As 10 virgens, né? Tá ok? E também que o ladrão vem e não vai avisar que dia e que hora. Tem que estar preparado, tudo fechado. Tudo ok. Vocês estão acompanhando, gente? Então, é isso que Deus quer, que nós tenhamos esse desejo de buscá-lo. Mas eu tenho o Espírito Santo que me ajuda a querer, enquanto eu oro em línguas. Por isso que se eu não tenho um grande momento com Deus, eu tenho que ter um momento pequeno para dali eu ir aumentando. O Espírito Santo vai me ajudar. É Ele que põe o desejo de ler a palavra, Ele que põe o desejo de adorar, Ele que põe o desejo de orar em línguas, Ele vai nos ajudando. De amar Jesus, de buscar Deus, de sair dos conceitos do mundo, tudo é o Espírito Santo. E Ele habita dentro de nós. Então, não vamos desperdiçar essa presença de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Passe um tempo com Deus, vale a pena. Tá? Então, é bom marcar no relógio, mas isso não é religião. É porque nós nos enganamos. E às vezes eu acho que eu já orei tanto e não orei. Então, puxa vida, eu estou aqui, mas eu não consegui orar mais que 5 minutos. Eu estou enrolando. Então, é a alma que está me enrolando. Tá? Então, é por isso que é para a gente fazer essas avaliações. Tá? Mas nós vamos continuar hoje falando sobre que nós já falamos a semana passada, que Jesus cumpriu a lei, lembra? Mas que tem algumas partes que nós não precisamos fazer mais, porque Jesus já fez através dele, nele. E as, o resto, outras partes, estão já completas. Quer dizer, já, nós vamos continuar fazendo, não tem isso. Então, nós vamos continuar estudando sobre essa parte, agora que Jesus disse que ele já cumpriu a lei. Então, abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 14. Nós vamos começar aqui. Achou, Romanos? 14, versículo 1. Diz assim: acolhei ao que é débil. Débil quer dizer fraco. Essa palavra está meio estranha, mas se você puser fraco, acho que você entende melhor. Se a tua tradução é igual à minha. Acolhei ao que é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil, o fraco, come legumes. Quer dizer, ô, gente, tem pessoas que querem ser vegetarianos. Pode ser, não tem problema. Ou veganos, existe isso também. Tudo bem, gente. Mas não que isso seja uma lei de Deus, que não pode. Se eu quiser fazer isso, que eu acho que é saudável para a minha vida, tudo bem. Mas eu não posso vir aqui ensinar que isso é o que Deus quer. Tá? Então é isso que ele está querendo dizer aqui, ok? Ele está querendo dizer aqui isso por causa de toda a polêmica que a lei trouxe, né, para os judeus quando eles se salvaram e outros que ficaram lá pondo na cabeça deles. Como que vocês não fazem certas coisas que a lei diz que é para fazer? Então era certo. E Paulo está falando sobre isso aqui. Essas dificuldades. Veja o versículo 14. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Ele está dizendo que não tem nada a ver, que eu posso comer, mas quem não quer comer, Não coma, mas só se for por um problema que, ah, para minha saúde é melhor. Não que seja doutrina. Por isso que ele está falando. Eu digo para vocês que nada é impuro. Então, acabou aquele negócio que certas carnes, certas coisas eram impuras. Então, vamos ver Mateus capítulo 5. Nós tínhamos que começar aqui para entender agora o resto que nós vamos ver. Então, Mateus capítulo 5. Vamos ver aqui Jesus falando. Ele vai falar sobre ele ter cumprido a lei. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Ele diz assim, ó. Não penseis, sabe, gente, que se vocês não souberem bem a palavra de Deus, vocês podem, em qualquer evento de doutrina, pegar vocês, porque é isso que o diabo quer, tá ok? Então, por isso tem que orar bastante em línguas, ler bastante a palavra e pegar os ensinos, para não haver nenhuma confusão com relação à doutrina. Porque no meio, por aí, né, da caminhada, pode haver alguma faísca, né, de alguma coisa errada, ok? Então, é isso. Porque quando você precisar também orientar alguém, você vai saber baseado na palavra, tá? Então, é versículo 17. Jesus, não penseis que vim revogar. Quer dizer, eu não vim tirar o efeito ou anular a lei. Não vim. Ou os profetas. Não vim para tirar esse efeito ou para revogar. Eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Não vai ser tirado nada da lei. Então ele disse que não vai mudar nada e que ele veio para cumprir a lei. Tá? Por isso que nele nós já cumprimos a lei também. Porque agora a lei não está na nossa carne, mas está no nosso coração. Tá certo? Por isso que agora nós estamos numa condição diferente dos judeus daquele tempo. Ok? Então vamos ver agora Levítico, vamos lá. Bem lá no comecinho da Bíblia, Levítico, capítulo 1. Depois de Êxodo. Nós precisamos estudar, porque senão, né? Como é que a gente vai aprender? Depois de Êxodo, vem Levítico. Então, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó. Se a sua oferta for holocausto de gado, versículo 3, capítulo 1 de Levítico, amém? Amém? Se a tua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Então, simbolicamente, essa postura da pessoa que levava o holocausto lá de pôr a mão na cabeça do holocausto era para transferir o pecado dele para o holocausto. Para a oferta. Tá ok, gente? Veja como tudo tem a ver. Por isso que tinha que ser feito assim. Teve que tudo ser feito assim por um tempo, até que Jesus viesse, para Deus se relacionar com ele. Como que Deus ia perdoar o pecado? Tá? Então, tinha que ser feito esta oferta. No 5. Depois, imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, antes era preciso, cada pessoa que pecasse, precisava então oferecer um animal perfeito, dependendo do pecado, tinha que ser um animal perfeito lá para o sacerdote, para ele fazer o sacrifício diante de Deus. E o sangue aspergido, então, perdoava o pecado, tá? Eles estavam, então, em condição de se relacionar com Deus, de receber de novo as bênçãos e tudo mais. Porque esse era o arrependimento, tá? Porque vocês sabem que o arrependimento, quando é da alma, gente, é só por 5 minutos, né? Daqui a pouco volta tudo, né? Porque daí já não deu certo. Mas é um arrependimento diferente quando nós somos convencidos pela nossa consciência que nasceu de novo. A nossa consciência que nasceu de novo, ela recebe do Espírito Santo esse arrependimento. Esse toque do Espírito Santo para se arrepender. Então, é um arrependimento santo. Quando eu arrependo agora, é de verdade. Para nunca mais. Por isso que eles toda hora tinham que ficar fazendo ofertas, sacrifícios, né? Porque eles pecavam direto. Mas hoje, essa parte da lei já foi cumprida, ok? Por quê? Porque isso daqui caiu sobre Jesus. Não é? Os nossos pecados caíram sobre Jesus. Ele foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus. Caiu sobre ele todos os nossos pecados. Então, esse pedaço, então, já não é preciso mais. Está bem claro aqui isso daqui. Agora vamos ver números. Está 15 agora. Veja aí. Vamos ver outra parte agora da lei, né, que era preciso fazer e que hoje já não precisa mais. Então, nós vimos isso também, que não precisa mais, ok? Esse pedaço. De sacrificar o animal, não precisa. Agora é ser aqui, eu guardar o sábado, veja lá. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, era severo, no sábado, qualquer pessoa trabalhar, que representava o descanso de Deus. Esse descanso de Deus é igual, para nós hoje, à salvação. Então, eles tinham que fazer isso para entrar neste lugar que Deus ia dar a salvação para eles. Ou seja, a provisão e tudo mais que eles precisavam da parte de Deus. O sábado era guardado como um símbolo da salvação que Jesus iria trazer. E o pastor Davis ensina muito bem isso sobre o sábado e a circuncisão. Dizendo que não importa que dia que a pessoa nasça, da semana, que a pessoa nasce num dos dias da semana, porque a circuncisão era sempre feita no oitavo dia depois que nasceu. Só que não importa que dia que nasça na semana, porque vai passar pelo sábado. Qualquer dia que nascer na semana, vai passar pelo sábado. Isso quer dizer o quê? Que todos passavam pelo descanso de Deus, pela salvação. Vocês estão acompanhando? Tem tudo a ver isso daí. Então, aqui representa então o sábado esse descanso, que é a salvação, para nós. E por isso que se trabalhasse nesse dia, iria perecer. Agora, simbolicamente, representando agora, na nossa condição, de que quem trabalha para conquistar a salvação não vai ter salvação. Basta crer no Filho de Deus para ser salvo e confessar que já está salvo, não é? Que ele é o Senhor, já está salvo. Não é por obras, não é por trabalho. Então, isso representa a salvação, que é pela graça. Nós recebemos a salvação porque cremos. Então, isso que simbolizava isso, não trabalhe no dia do descanso, que é a salvação. Quer dizer, não adianta você trabalhar para você ter salvação. Vocês estão acompanhando? O significado diz por isso que Deus disse, não faça nada no sábado. Né? Não pode acender a luz. Aí o elevador para em todos os andares. Porque não pode. Não é para fazer nada. Tá? Por que o sábado? Fala que é o sábado. Porque vem do hebraico, o sabat. Que o sabat quer dizer descanso. Que é o descanso é a salvação. Tudo tem um significado. Tudo, a palavra toda, a nossa vida com Deus, tem todo um porquê. Não é simplesmente aceitar Jesus, andar com uma Bíblia, sentar aqui, dar uma glória a Deus e ir embora, acabou a vida, não é isso. Eu preciso entender o que, que eu sou nisso e o que, que Deus é nisso tudo também. O que, que aconteceu e o que é agora. Por que, que isso está sendo assim? Como que é a minha vida? Quais as mudanças? Como que eu vou entrar nisso agora? Como que eu sou herdeira? Como eu recebo? Não é bom eu saber? Porque se eu sei, eu descanso, eu tenho paz. Eu sei o que está funcionando. Vocês estão acompanhando? E isso é o quê? Maturidade é o que Deus quer. Crescimento espiritual. Bebê nunca vai entender isso. Criança nunca vai entender isso. Vocês estão acompanhando? Uma criança não pode criar outra criança, pode? Não dá certo, nunca vai. Impossível. Então, bebês nunca vão poder andar alto com Deus, porque não entende, não sabe nada da palavra. Precisa ler Bíblia. E quanto mais você lê Bíblia, quando a pregação é feita e é falado um versículo, você entende. É como você está falando uma outra língua, outro idioma, fala lá umas palavras, você entende, você sabe o que é. Se eu cito alguns versículos aqui que eu não estou lendo, você entende, você sabe. Porque você já leu muito. Aquilo está dentro de você. Agora, se você não lê, isso fica rodando na sua cabeça, fica cansativo. Você não acompanha. Então, os ensinos estão vindo que é para quem quer crescer. Então, tem agora alimento. Tem como se preparar. Tá ok? Para quem quiser. Porque quando chegar o momento, né, que Deus vai usar as pessoas no avivamento, elas terão que ter isso dentro de si, senão não vão ser usadas. Não tem condição de ser usada no avivamento. Vai ficar de assistente. Não de certo. Estão acompanhando? Então é por aí. Então vamos ver agora. Então ficou bem claro por que o sábado, gente. Ficou demais, né? Amém? Estão acompanhando? Então esses ensinos todos fazem parte, gente, do caminhar na nova natureza. Tá? Por que que agora em Jesus, como que é isso? Por que que nós não estamos guardando o sábado? Porque o sábado é Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é a nossa salvação. E nós confessamos isso e andamos nisso. Bacana, né? Então, não tem obra para dar a salvação. Por isso que tem todo aquele ensino, vários, que a gente já trouxe alguns, que não é por obra, né, que nós vamos receber o galardão, né, pelo que nós estamos fazendo, que estamos agradando ao Pai. Mas é pelo que Ele ordena que nós façamos. Ele não pode mandar eu fazer alguma coisa se eu não estou preparada. Ele pode falar para mim, eu quero que você faça isso, você vai ser preparado para fazer isso. Então Ele me prepara. E chega a hora e Ele diz, agora faz. Vocês estão acompanhando? Então eu preciso ter a palavra dentro de mim para eu fazer. Para eu não dar dois passos e o diabo me pegar e eu cair. Como grandes e grandes e grandes e grandes ministros caíram. Por falta da palavra. Caíram no pecado. Tá? Então Marcos, vamos lá. 2. Versículo 23 de Marcos 2. Jesus explicando sobre o sábado agora, ok? Porque está no momento de transição, de mudança da aliança. Aliança antiga que Deus fez, né, com o sangue de animais e tudo mais, agora vai ser uma aliança no sangue do Filho de Deus. Tá? Então, está mudando a aliança, agora eu não preciso mais fazer sacrifício com animais, agora o sacrifício foi feito com o sangue do Filho de Deus, por isso que houve essa mudança de aliança agora. Nós, certas coisas da aliança antiga não precisamos mais fazer. Então está num momento de transição de aliança. Então vamos lá, 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus, vê por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, para dar salvação para ele. E não o homem por causa do sábado. Tá? O homem não foi estabelecido, né? O sábado não foi estabelecido pelo homem, mas o inverso. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Então, ponto final, não precisa mais. Ô, gente, essa igreja adventista guarda o sábado. Ai, mas tudo bem, né? Meu filho está lá, mas tudo bem, né? Está recebendo a temerada, tudo bem. Isso. Vai ser difícil arrancar da cabeça desse nego isso aí. Vai ser muito difícil. Depois que encalacrar lá dentro, com raiz e tudo, de que é preciso. Fala a verdade. Se tem coisa hoje que está sendo difícil de tirar, como é que isso aí vai ser? Vocês estão acompanhando? Adventista, quer dizer, eles guardam o sábado, gente. Não tem outra escola para ir? Será? Não dá para arrumar outra escolinha, não? Tá? Vai pôr na escolinha da freira para aprender a rezar terço. Não dá para pôr na outra escolinha? Então, o sábado, não é preciso guardar o sábado, porque ele é Jesus. Ele já veio. Agora ficou bem claro por que, que tinha que guardar o sábado, queridos. Amém. Tá? É o dia do descanso. Tipo, eu faço tudo para vocês. Descansem, porque Deus diz, até eu descansei das minhas obras, quando eu fiz. Então eu dou para vocês um descanso. Então o sábado, para o povo que Deus escolheu, como o povo dele, que eram os judeus, foram os judeus, na época só eles que tinham relacionamento com Deus. Só Deus tratava com eles. Então Deus disse, sábado é o dia que vocês têm que guardar e não fazer nada, porque eu sou o Senhor. Mas eu vou te dar tudo. Descansa, porque o resto dos dias da semana eu vou abençoar para vocês. Demais, né? Então é isso que Jesus quer. Eu vou te abençoar. Eu vou tirar a tua ansiedade, o teu medo. Eu vou tirar todo o caráter errado que está em você. Eu vou tirar toda a sua intemperança, sabe? A sua insegurança, a sua incredulidade. Eu serei o seu provedor em todas as áreas da sua vida. Eu serei o seu médico, a sua cura, o seu remédio. Eu serei a restauração da sua vida, a sua segurança. Amém. Então é isso que representava o sábado. Hoje nós temos Jesus que representa isso. Então por isso que nós temos que guardá-lo todos os dias. Não é um dia só da semana, ok? Se a gente está abençoado. Então veja, é relacionado com esta passagem que lemos aqui, Hebreus capítulo 4, vamos lá. Está valendo, queridos? Amém. Vocês estão tão quietinhos, gente, que alunos mais comportados. Que nem um glória não sai. Ai, ai. Estão assustados, queridos? Não. Não, né? Estão recebendo. Não é bom aprender isso? Mas é que Jesus falou para mim. Me pegou no pé no braço assim e disse, vai agora e ensina. Eu disse, ah, sim, senhor. Mas nem sabia o que se dá o quê, Deus? Mas eu vou. Isso foi há mais de 20 anos. Há 26 anos atrás, Deus falou isso para mim. Está realizado, não está, não? Amém. Parece que está, né? Muito bem. Então, Hebreus 4, versículo 10, diz assim, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Que exemplo de desobediência? Do homem que foi pegar a lenha. Ele quis fazer a obra dele. Deus falou, descansa, eu vou te dar tudo. Não, eu preciso me prevenir. Preciso me prevenir, foi pegar a lenha, pá, morreu. Não. Ah, eu preciso me prevenir da minha salvação, fazer muitas obras. Vou sair para cima, vou sair para baixo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é isso que está me salvando. E nem é isso que está agradando a Deus. É o que Ele mandar eu fazer. Vocês estão acompanhando que obras não está resolvendo nada? Tem gente que reclama, né? Mas vem cá, quais obras que a sua igreja faz? Bom, primeiro eles têm que crescer e ouvir Deus falar o que, que eles têm que fazer. Porque outro tipo de obra está todo mundo fazendo. E sei que cada um aqui, se vê alguém passando fome, vai dar o alimento. Ou não? Amém. Ah, vai, com certeza. Vê uma necessidade, todo mundo. Ixi, faz mesmo, gente. Não é não? Amém. Claro. Alguém vê uma necessidade, eu sei que todo mundo aqui faz, precisa, vai, pá, faz, beleza. Precisar que alguém ore, vai, ora, faz também, não é não? Claro. Mas agora, qual é a obra que Deus quer que você faça? Aí é diferente. De nós agora pegarmos obras e vamos fazer. Tá? Então é isso que ele está dizendo. Não é para fazer igual aquele homem lá. Aquele senhorzinho que foi pegar lenha no dia que era... Foi trabalhar no dia que não podia. Ele queria garantir a vida dele ao pegar lenha. Ele pôs acendendo um foguinho, né? Na hora que passar essa coisa, eu já vou acender um foguinho. Já fica o foguinho aceso. O medo de perder. Então, o medo de perder, a pessoa vai com esforço próprio, aí é que perde. Não é com seu esforço próprio que você é salvo. E nem que você recebe de Deus. Não é com seu esforço. É com a fé. É pela graça. É o quanto você se relaciona com Ele. Você não acha isso mais fácil, gente? É mais bonito isso, hein? É, né? Fala, é demais isso. Você recebe só de se relacionar com Ele. Meu Pai, que bárbaro. Pensa nisso, queridos. Aprenda isso de uma vez por todas. Quanto que você se relaciona com Deus, o seu Pai? É o tanto que você recebe. A salvação vem daí. Tá? É isso que ele está falando. Porque a obra da salvação já foi feita por Jesus, não já? Amém. Já, então. Então, é por isso que ele está dizendo, entra nesse descanso. E não vai entrar nesse exemplo aqui de desobediência. De você querer ganhar a sua salvação. Então, vamos voltar lá para Levítico. Apoie bastante marquinha aí, porque senão fica meio, né, difícil para você. Mas é assim que nós estamos fazendo comparação do antigo com o novo para ver o que nós somos agora e por que que agora é diferente certas coisas, tá? Então vamos lá no capítulo Levítico 11 agora. Depois você vai pegando gosto e você vai estudando mais e querendo saber mais. Vai ser muito melhor. Quanto mais você for orando e lendo, mais você vai querer. Então versículo agora 4 de Levítico 11. Destes, olha, vamos ler aqui os primeiros, só para a gente entender o que ele está falando, 4 em diante. Versículo 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais. Esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, esses vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Então o Senhor colocou aqui alguns animais que não pode, classificou quais e as características dele. Então, mais uma vez, eu quero deixar bem claro que quem quiser ser o que for, vegano, vegetariano, seja, mas não pode ensinar isso para os outros, que é lei. Nós não precisamos nos abster de alimento algum, a não ser... se for por uma questão de saúde ou jejum agora que eu vou fazer. Vocês estão acompanhando? Então, graças a Deus, nós não precisamos nos abster. Ok? Para nos tornarmos impuros. Nós não precisamos mais dessa obrigação, ok? Tudo pode. Já foi liberto. Agora você quer ver a explicação? Nós já lemos, nós vamos voltar a ler de novo Romanos 14. Vamos lá. Romanos 14, veja lá, como que é explicado isso para nós, para ficar mais claro aqui. Romanos 14, nós já lemos esse versículo, vamos ler de novo agora, vai ficar mais claro. Versículo 14 de Romanos. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, quer dizer, ensinado. Nós sabemos que Paulo passou 3 anos e meio, lendo Gálatas, né? 3 anos e meio na Arábia. Lá ele ficou recebendo instruções de Jesus, ensinos através do Espírito Santo. 3 anos e meio. Então ele não recebeu a doutrina de ninguém. Tanto que depois ele veio e corrigiu Pedro. que Deus, Jesus, põe naquela visão para ele três vezes aquele lençol de todos os animais que não podia. E disse, Pedro, vai e come. Ele, não, jamais vou me sentir impuro. Jesus, de novo. Eu estou falando de você comer. Põe lá a visão de novo. Não, não vou, porque eu não vou me tornar impuro. Três vezes. Pedro, de novo. Come, eu não vou comer. E Jesus disse que já está tudo purificado. Nele, em Cristo Jesus, já está purificado. Não precisa mais se abster destas carnes. Não é demais? Porque ele já purificou tudo. Jesus já purificou tudo. Então, Paulo está falando aqui, gente, com propriedade, com firmeza, com a doutrina correta que ele recebeu de Jesus, do próprio Jesus na Arábia, quando ele ficou 3 anos e meio, ele e Deus, recebendo todos os ensinos onde ele escreveu todas essas cartas. Ele teve toda a revelação, porque ele, gente, ele seria o cara mais indicado para circuncidar, para pregar sobre isso, para pregar que não podia, mas, porque ele disse que ele era judeu, fariseu, estudou na escola de Gamaliel, que ele era o máximo, ele era tudo, ele era graduado em tudo. Mas aquela, tudo, todo aquele conhecimento serviu para que agora, com os ensinos de Jesus, ele aprendesse como era na nova aliança, como tinha que ser. Bárbaro, só ele podia ensinar isso. Certo? Então, ele está dizendo aqui que ele é ensinado, eu sei e estou ensinado por Jesus Cristo. É isso que ele está falando aqui. De que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impuro. Aí você está achando que é impuro, então, problema seu, mas não é. Tá certo? Ai, não pode beber chá de erva doce comprado no mercado, porque a empresa, tudo espírita, estão lá, calá, calá, calá, calá, calá. Então, se você acha, nem beba, porque vai te dar uma diarreia, meu, dor de cabeça, você vai ficar muito mal. O que você está acreditando? Vocês estão acompanhando? É no que você acredita. Você tem que crer no que Jesus falou e abençoar. Está abençoado, porque Jesus disse que tudo está abençoado no mercado. Tudo que você comprar no mercado está abençoado. Ele não falou? Está falado. Vocês estão acompanhando, gente? Então, essas coisas da lei do passado já não é assim. Ah, bom, mas vem cá, se você está com medo, se você crê nas macumbarias, nas feitiçarias, então nem conta, você vai ficar mal mesmo. Porque você creu. Tá ok? Nós temos o que cremos. Tá claro isso? Não é bom saber? Então, ele aprendeu direto de Jesus e ele diz... nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Então, é bom a gente ler esse capítulo, que agora a gente entende bem isso daqui, ok? Do que ele está falando. Nós somos livres, não temos mais essa cobrança, porque Jesus já purificou nele. Foi o máximo isso. Então, agora vamos ver Lucas 18, Jesus falando aqui. Né? Porque sempre pode haver uma controvérsia, né, queridos? É? Sempre pode haver. Então vamos lá. Versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, ah, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Esse era um judeu mesmo, tá? De classe, observava tudo. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, Jesus queria mostrar para ele, ó, tem uma coisa que você está fazendo aí que não precisa fazer mais. Tá? Que era o quê? Toda pessoa que fazia algum negócio, ou tudo que ele tinha, tinha que dar 10% no templo. Não é certo? Para ser abençoado. Mas, Jesus está querendo mostrar para ele que agora, na mudança da aliança, não é mais assim. Não são os seus 10% é que fazem Deus abençoar suas finanças. seus negócios. Não é. Agora, ele quer dizer, agora sou eu que abençoo você e o meu espírito é que fala na sua consciência o que você tem que fazer com o seu dinheiro. Por isso que eu estou dizendo para você, vai, só para esse homem aqui que ele falou isso, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. Porque eu vou ser o seu senhor, não o seu dinheiro. Se ele tivesse ouvido Jesus, ele estaria numa glória total. Mas ele quis permanecer na antiga aliança, aonde não tinha relacionamento com Deus, aonde não tinha, não se ouvia Deus falar intimamente. Vocês estão me acompanhando? Que agora é Deus que manda tudo que nós temos. Nós temos que entender. Ele é Senhor. Senhor quer dizer o quê? Que manda. É o dono. Ele é o Senhor da nossa vida. Então, ele é que determina. Você é que tem que fazer essa prova quando é hora de ofertar, se o Espírito Santo põe qualquer coisa no seu coração, e perguntar, Espírito Santo, o que, que você quer que eu faça? Não esteja preparado, né? Porque se ele falar algo além, e você obedecer ele falando, mas não foi da tua cabeça, tenho certeza que foi ele, ele vai te abençoar. Você nunca vai passar vergonha com Deus, você nunca passa vergonha. Então é isso, é que não tem no corpo de Cristo hoje. É esse o grande erro que está, porque Jesus falou assim, olha, se você vai obedecer um pedaço da lei, então fique com ela toda. Então obedeça toda. Como que você vai obedecer a lei toda se você não está guiado pelo Espírito Santo? Não tem como. Eles nunca conseguiram obedecer a lei, certo? Nunca, porque eles não eram nascidos de novo. Eles não tinham a nova natureza e o Espírito Santo habitando neles. A lei não estava gravada no espírito deles. A lei estava na pedra. Eles tinham que ler todo dia a lei. Todo dia tinha que ler, ler, ler a lei. Para lembrar. Vocês estão acompanhando? Agora, hoje, com a nova natureza, Deus, ele quer ser o Senhor de tudo que nós temos. Por isso que quando é a hora da oferta, eu vou fazer esse treino com vocês. Feche os olhos quando for a hora da oferta, eu vou dizer. Feche os olhos, ouça o Espírito Santo. Ouça na sua consciência. Tudo bem, às vezes você já vem de casa com um propósito feito. Hoje a minha oferta é isso. Amém. Pode ser que Deus mude no meio aqui, não. Mas geralmente você já veio com aquela direção. Agora, às vezes nem está preparado, nem sabe. Ou nunca nem ouviu Deus. Tipo, o que ele quer. Porque ele, se ele conseguir fazer isso com o que nós temos, com certeza nós vamos sempre ter mais. E nunca vai nos faltar. Porque está à disposição. Se ele precisar. Vocês estão acompanhando? Então, por isso que esse é um caso único. E ele mostra aqui que agora a aliança mudou e que é ele que manda. Por isso que ele falou isso para esse cara. Que tem que ser desse jeito. Então, Romanos 2. Mas ele ficou triste. Quando Deus fala em dinheiro, o povo está muito triste. Quer dizer, dinheiro que é para dar, não que vai receber dele. Você vai receber uma fortuna. Uhul, que alegria. Aí não, é para você dar. Aí já fica triste. É porque não confia, né? Então vamos ver. Romanos, capítulo 2, versículo 26. Agora ele vai explicar aqui sobre a circuncisão. Achou? Então vejam. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? O que, que é isso? Quem não está circunciso anda na lei, porque tem a nova natureza. É isso que ele está falando. Ok? Incircuncisão quer dizer quem não está circunciso, mas tem a lei gravada no coração. Então, ele já é circuncidado. Não precisa ficar fazendo na pele. Se, pois, a incircuncisão... Ah, já foi. E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará-te que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Então, uma vez que eu tenho a lei dentro de mim, eu tenho a circuncisão e é ela que me julga. Foi como agora eu acabei de falar das ofertas. É a mesma coisa. É a sua, o seu coração é que julga o que você tem que fazer, não é a tua cabeça. Você pode saber que toda vez que você vai fazer uma oferta, na hora aparecem duas falas. Um para dar e outro para não. Certo? Deus nunca vai falar que é não. Quando é uma coisa dele, ok? Vocês prestem atenção nisso. Então, é isso que ele está dizendo, tá? A letra, e a, é, então, nós somos, a pessoa é transgressor da lei quando ela não obedece à circuncisão que está no coração. Agora, ele desobedece a lei porque não obedece, não segue, nem quer ouvir, não está nem aí. Então, é transgressor. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, é exatamente isso. Vem de Deus agora a liderança, está dentro de você. Você é capaz de ter uma liderança de Deus na sua vida. Você é capaz, você pode. Você é que decide se vai querer ou não, porque você já tem a condição. Então você já é circuncidado, mas é no coração. Então você é o verdadeiro judeu, é isso que ele diz. Agora, em Cristo Jesus, judeu é aquele que é circuncidado no coração. Aqueles... Já passou, já o tempo deles. Eles têm que se converter, nós oramos para que eles se convertam. Porque nós estamos enxertados neles, né? Isso que ele diz aqui, né? Nós estamos enxertados neles. Mas, nesse tempo, eles estão tendo oportunidade de virem para a salvação. E cremos que uma hora há de despertar. Algum sinal de Deus, alguma coisa que, apesar que maior sinal do que o de Jesus, né, gente? Mas, enfim, Deus sabe. Tá? Então, é como aqui Paulo explica muito bem aqui na carta, que por um momento, não é, eles saíram para que nós entrássemos. Mas não é Deus que fez isso, que era para estar todos já dentro. Mas eles saíram porque não creram. Então nós entramos, um enxerto. Mas depois, cremos que em massa eles virão. Que oportunidade eles terão. Porque eles estão esperando, mas algo que já aconteceu. Então vamos Romanos 10. Está valendo isso, meus queridos? Amém. Aqui mesmo, Romanos, capítulo 10. É, porque vira e mexe, você pode encontrar com um judeu aí, ficar uma polêmica, né? Se você não sabe, fala assim, ah, vocês que mataram Jesus, o próprio Deus de vocês, vocês mataram. O judeu fala isso. Não, foram eles mesmos que mataram. A liderança religiosa. Nem era para matar ninguém naquela festa, era para soltar uma pessoa. O próprio sacerdote, sumo sacerdote, e os fariseus é que ficaram gritando para Pilatos que era para matar Jesus, crucificado. Não era hora de matar ninguém ali, ali é soltar um detento. Então veja, que sério, né, gente? É terrível. Ai, ai. Então é Romanos 10, versículo 4. Então ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, nós não precisamos da lei na tábua para nós sermos justos. Nós já temos a justiça em Cristo Jesus. Deus nos olha como justos. Demais, hein? Você é justo, você tem que saber disso, porque você aceitou Jesus. Você aceitou Jesus. A salvação está aí, você é justo. Então, você pode orar. Deus te ouve. Entenda, Deus te ouve. Amém. Toda oração que você faz, Deus te ouve. Amém. Entenda, quando você for orar, você fala, não, Deus está ouvindo, Ele está ouvindo. Porque você é justo, Ele ouve a oração do justo. Por isso que Ele diz que é para o justo orar, ore mesmo. Porque Deus ouve todas as suas orações. Agora, Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pronto, cumprir a lei é andar no amor ágape. Cumpriu a lei toda, toda, toda, toda. Bárbaro, né? Por isso que eles nunca conseguiram cumprir, porque a lei era olho por olho, dente por dente. Não tinha perdão. Hoje tem perdão, misericórdia. Por isso, não adulterarás, não matarás. Não, quem ama não faz isso. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, gente, não massa. Coisa que lá antigamente eles não conseguiam, hoje nós conseguimos por causa da nova natureza. Nós temos a natureza de Deus dentro de nós. Aceitamos Jesus, nascemos de novo, temos a natureza dele no nosso espírito e nós podemos amar como ele ama. Então, cumprimos a lei. Então, quanto mais eu vou me aproximando de Deus, mais eu vou aprendendo e recebendo essa condição de amar como Deus ama. Então, eu vou sendo cada vez mais abençoado, né, nesse amor. Porque no amor de Deus, não tem diabo que vence. Amém, queridos? Amém. Então, agora, Gálatas, capítulo 5. Nós vamos encerrar aí. Valeu? É porque estudar tem que ir bastante versículos, né? Tem que ir para lá e para cá para confirmar, ok? Então, ele diz, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade do que, gente? Da lei. Ele está falando da lei, gente. Olha só. Ele nos libertou agora da lei. Estamos livres de uma lei que eu jamais conseguia cumprir, porque eu não tinha a natureza de Deus para cumprir. Eu não conseguia não seguir aquela lista. Eu ia seguir aquela lista, que não pode. Porque era o que eu tinha, carne. Aquilo estava em mim, a consciência. Falou? Agora, nós fomos libertos disso tudo. O homem velho, põe fora. Então, permanecei, pois, firmes. E firmes no quê? Agora, na nova natureza. Tá ok? Permanecei firmes na nova natureza. Não na lei. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele está falando da lei. Não vai voltar mais para a lei. Não volte mais para a lei, não precisa. Por que que ele está falando isso? Ele fala muito aqui para essa comunidade de Gálatas e fala lá para os hebreus. Gente, por causa dos judeus que foram convertidos, a perseguição foi muito grande. Porque você imagina um jovem numa família judaica, e ele se converte, a pressão que, olha, acabou a herança, escola ou faculdade você não vai, você não vai ter mais tratamento médico, você não vai ter mais lugar nenhum, na sociedade aqui, sei lá, você não vai mais nada, acabou a sua vida, se manda, você vai virar lixo, deserdado. Olha, a perseguição era séria. Então eles ficavam assim, vou fazer um pouco da lei, então, não, você tem que se considerar, você tem que seguir a lei, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso. Então era a própria pressão familiar que vinha, porque assim, um converte, o outro não. E isso nós também sofremos quando nós nos convertemos. Porque se a família inteira está perdida, fica uma pressão. Mas por que você faz isso agora? E por que você não faz aquilo mais? E por que agora? Qual é? Ah, é a pastora da igreja que proíbe? A ela, né? A ela proíbe. Você não pode beber, você não pode mais fazer isso. Ah, credo. Por isso que eu não vou nessas igrejas. Você não sabe que é Cristo que liberta? Certo? A pessoa é liberta. Quando ela é liberta, ela nunca mais vai fazer aquilo. Saiu as trevas. Não é não? Então é isso que era difícil para eles, por isso que ele ensina muito lá aos hebreus, principalmente, por causa da perseguição que eles sofreram. Tipo, não volte mais para a lei se você quiser a salvação. Você tem que ficar firme em Cristo Jesus, porque Ele é o Salvador. Se você ficar na lei, você perde a salvação. Você vai para o inferno. Então, essa era toda o trabalho de Paulo e que serve para nós também, porque tem muita igreja pegando pedaços da lei e fazendo os cristãos praticarem. Existe muito, muito, muito. Principalmente esse das ofertas, né? Você tem de Deus o quanto você dá. Você tem de Deus o quanto você se relaciona com Ele de verdade. Se você entrega a sua vida a Ele, você tem comunhão com Ele e você é dEle, você está abençoado. Não é troca, não tem barganha. Eu, Paulo, versículo 2, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Para que você vai circuncidar agora? Então você não, se largou a mão de Cristo. Você está seguindo a lei. Porque aquele era o sinal de que Deus estava com ele. Agora, o sinal é a nova vida. Certo? Não precisa sinal na pele. Agora é que dentro muda a nossa vida. Completamente. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, perde a salvação. Então, circuncisão não precisa mais na carne. É uma coisa que já foi feita em Cristo Jesus. Ele nos deu agora a nova vida, que a circuncisão está lá. A lei está gravada lá. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha o que sério que é. Então, quem quer seguir a lei, perde a graça. A salvação está dentro da graça. Ficou claro, queridos? Amém. São doutrinas diferentes. São coisas que eu não preciso mais. Agora eu tenho que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não preciso guardar o sábado. Não preciso circuncidar. Não preciso me abster das carnes. Tá certo? Essas coisas. Da lei não é preciso, porque Jesus purificou tudo isso. Jesus deu a nova natureza. Então, Jesus cumpriu a lei. Então, agora nós andamos na sequência do que Jesus fez. Nele. Através dele. Valeu. Vocês estão aprendendo? Amém. É isso aí. Porque quando tiverem que confrontar alguém, vocês sabem muito bem explicar nas escrituras. Amém. E se não souber, não segue o que eles falam de errado. Tipo, eu sei de outra maneira, porque Deus me ensinou, né?